礼しました。 604, solo 41, direita, libera 129. Direita 29, bom, 604. Autorizado cruzamento até o pátio 5. Até o está Índia, Delta Bravo, boa noite. Checa o trem, conversão, trem checado, antigo 14, vento 120 com 10, livre pouso, pista 10. Livre pouso, São Rosel, chama 63, São Rosel. Jet 5827, observar o pouso nervoso da Avianca, após olhar em Matias, ficando zero. Pouso da Avianca, linha Matias, zero, é depois da Pessoa, 3 horas e 40. 147 é boa, é isso? Afirma. A direita, o táxi, ponto espera 186, torre 1014, altímetro, 3258. 1014, ponto espera 3258, tá? 3258, né? É 310, sala circuito 3, direita libera 219. Libera 219, 63. Chame antes da Juliette, 6310. Linha 04, ingresso para o portão 02. Ingresso para o portão 02, boa, linha 04. Jet 5827, declarado 45, controle 120, decimal 8, vai ver. 08, boa noite, 5827. Controle Salvador, muito boa noite, web 5827, decolando, se escuta. Web 5827, controle, contato, roda. Oceano 313, controle, boa noite, via Bonf, desça para 2000, ajuste no 014. Salvador, boa noite, tá 3858, ponte zero, dona zero, pronto. 3858, boa noite, autorizado Aliane decolar, vem a turno 20 graus com 8 lances. Autorizado Aliane decolar, tá 3858. Prossiga para o portão 07. Web 748, livre aliás. Declarado as 49, controle agora em 120, decimal 8, 128, boa viagem. 128, controle. 3858, controle, está em contato, Ramalho. Afirmativo, 3858. Web 827, chame Recife, frequência 1251. Web 6748 na final, torre 1186. Zé, também muito obrigado, até a decolagem. Torre Salvador, boa, Web 6748, final visual baixo, entrada. 748 avistado, pistão no zero, pouso autorizado, 120 graus com 8 nós. Liga o pouso, cheque o trem. Liga o pouso, obrigado. 2, autorizado, puxa sonante, me táxi. Quatro no solo, aos 54, direito 129. Direito 129, cara, pode 4. Ciano 313, livre LS. Livre LS na reportagem, é no LS, obrigado. Objeto 6748, prossiga ataque de Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, reporta para ataque, para ingresso no pátio principal, 6748. Salvador Gol, 1889, no 10, puxa pela média. No gate 10, mantenha posição, aguarde para iniciar. Vanda. Sifão 2545. 1-2-5-4-5, OTAN 3-8-4-8, boa noite. Boa. Via parte principal índia, ó. Quanto espera a torre aí? 1 no 8 desse momento. Então é 3 alfa para a ponte espera, 122 a 2. 118.62, tem um bom. Obrigado. 9 no gate 10, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Objeto 6748, fique atenta, ingresso no pátio principal de uma aeronave Airbus Atan. De passagem a mesma, posso prosseguir para o gate 5. Gate da passagem para o Airbus Atan e após vai para o gate 5. Gate 5. No ILS 6313. Ciente, chega o trem, chama a torre 1186. Ok, tá já, 283, 286, corrigindo, obrigado. Boa noite, Jané 6313. Jané 6313, tráfego avistado, baixou e travou? Baixou e travou. Se baixar travado, 120 com 10, ligue todos, 6313. 6313. Para o táxi Gol 889 com 110 a bordo, Campinas, 3:50. Campinas, 3:50, copiou 10? 110. 110, copiado, autorizado, prosseguir o táxi. Via parte principal, Índia Alfa, ponto espera, torre 1-9, décimo 62, é bom. Parte Índia Alfa, ponto espera, 286, boa. Salvador, São 3662. Termina 2, Rodrigo. No ponto de espera da 1-0, pronto. Deixa eu ver se ela passar a aeronave da Oceania agora na curtíssima final. Pode ela passar a cabeceira ali ontem. Pode dar a aeronave na curta final de Martins, São 3662. Via 313, solo ao 02, táxi à direita, via Alfa, mantenha a minha escuta, chamante da Juliette. Via Alfa, nossa escuta aí, chamante da Juliette, 6313. E decolagem, 362, vento 120 graus, 8 meia. Vivo 010, 362. Ponto de espera, gol 889, boa, Torre. 6889, recebe a corrida da aeronave Star Alliance, após ela de mantenha. Vai, né, manter após a corrida da aeronave, gol 889. Dois, decola 03, controle 120, decimal 8. 2083, meia dois. Projeção 3662, boa noite, passa 2000. 3662, boa noite. Estou em contato, radar. Nove livre a decolagem, vento 120 graus, 8 meia. Decola, boa noite, 89. Vai se aproximando da Juliette. Fechamento autorizado via Alfa, via Juliette, confirmo, portão 1, ok? Juliette para o portão 1, só uma informação, para quanto a próxima etapa na sua sequência ou na solo? Não, nessa mesmo, chama de volta aqui. Tá, ok, obrigado. Nove decola os 05, outro 120, decimal 8. 08, boa. Salvador, boa, gol 889 da Euleda, passa 2000. Boa noite, 89, controle, contato, radar. Do 4209, esse é o controle de Salvador, via Bonf, desça para 2000, ajuste no 094. 1037 para Recife. 286, por favor. Câncer 12545. 2445. Asfaltinho 2014. Torre 1196. Barra Chanel 6310370 para Recife. Sente ponta 4 mesmo. Confere. Está pronto a rota? 6310. Salvador, é o Chanel 6310. 370 para Recife, está pronto para a cópia. Sente, aguarde 4 minutos.